Fecheiro 24, página 217, capítulo 17, visitada. O calor foi a primeira coisa a atingir-me. O ar úmido e espesso envolveu-me como uma barreira de vapor e cobriu-me de orvalho. Abri a boca instintivamente, tentando inalar aquele ar de súbito mais denso. O cheiro tinha-se intensificado. O travo metálico que se prendia à garganta e temperava a água daqui. A babel de vozes graves e agudas em surdina parecia emanar de todos os lados, ecoando pelas paredes. Semicerrei os olhos, ansiosa, tentando descobrir a proveniência das vozes entre a nuvem de umidade em turvelinho. A luz era vibrante neste lugar, o teto resplandecia, como na sala grande, mas estava mais perto. O vapor projetava um remoinho de luz, criando uma cortina tremuluzente que me cegava. Os meus olhos esforçaram-se por se adaptar, enquanto apertava a mão de Jeb em pânico. Fiquei espantada por aquela torrente de sons, tão estranhamente fluida, não manifestar qualquer reação à nossa entrada. Talvez também não conseguissem ver-nos. Está um pouco abafado aqui, comentou Jeb, como quem pede desculpa, abanando-se para desviar o vapor da face. Falou num tom descontraído, coloquial, e suficientemente alto para me fazer dar um salto. Ele agia como se não houvesse ninguém à nossa volta, e a confusão de sons prosseguia, aliada da sua voz. Não é que me possa queixar, prosseguiu ele. Se este lugar não existisse, já teria morrido muitas vezes. Logo da primeira vez em que fiquei preso nas grutas, claro. E agora, sem ele, não nos conseguiríamos esconder. Sem o esconderijo, todos estaríamos mortos, não é? Deu-me uma cotovelada num gesto conspiratório. Bastante jeitoso, na forma como está arquitetado. Era incapaz de o conceber melhor, nem que o esculpisse em plasticina. A sua gargalhada dissipou uma parte da névoa e deu-me a oportunidade de ver o espaço pela primeira vez. Dois rios atravessavam uma zona úmida, encimada por uma abóbada alta. Era aquele tumulto que me inundava os ouvidos, a água a irromper em borbotões, por cima e por baixo da rocha vulcânica avermelhada. Jeb falava como se estivéssemos ali sozinhos, porque de facto estávamos. Na verdade, tratava-se apenas de um rio e de um pequeno ribeiro. Este estava mais próximo. Uma faixa entrelaçada e pouco profunda, prateada pela luz que lhe vinha de cima, a serpentear entre margens baixas, parecendo querer transpor a cada momento. Das ondas suaves do ribeiro emanava um murmúrio feminino e agudo. O gorgolejo, grave e masculino, provinha do rio, à semelhança das densas nuvens de vapor que subiam dos buracos escancarados no chão, junto à parede mais afastada. O rio era negro e estava submerso no chão da gruta, sendo visível nas covas amplas e circulares que se estendiam pela sala. Os buracos tinham um aspecto escuro e perigoso, e o rio mal se descortinava no seu percurso poderoso em direção a um destino invisível e incomensurável. O som que fazia era também semelhante ao da água a ferver. Do teto pendiam algumas estalactites longas e estreitas, pingando em direção às estalagmites que surgiam embaixo. Três delas tinham-se encontrado, formando pilares negros e delgados entre os dois cursos de água. Aqui temos de ter cuidado, avisou Jeb. A nascente de água quente tem uma corrente e tanto. Se caíres ali, desapareces. Isso já aconteceu uma vez. Curvou a cabeça num gesto de pesar, com o rosto grave. De repente, os rápidos do rio subterrâneo pareceram-me temíveis. Imaginei-me a ser apanhada pela corrente escaldante e estremeci. Jeb apoiou levemente a mão no meu ombro. Não te preocupes, limita-te a ver onde pisas e não haverá qualquer problema. Agora, continuou, apontando para o canto mais afastado da caverna, onde o ribeiro pouco profundo fluía para um subterrâneo escuro. Aquela primeira gruta é a zona dos banhos. Escavámos o chão, para arranjar uma bela banheira bastante funda. Temos um horário para banhos, mas a privacidade não costuma ser um problema. Ali está escuro como breu. Como fica perto do ribeiro, a sala é confortável e quente, mas a água não te vai escaldar, como esta nascente de água quente. Há uma gruta, logo a seguir àquela, para onde se passa através de uma fresta. Alargamos a entrada para lhe dar uma dimensão mais confortável. Esse ponto é o máximo até onde podemos ir ao longo da corrente. Ao chegarmos ali, ela desaparece debaixo do chão. Por isso fizemos dessa sala a nossa latrina, cómodo e higiênico. Na voz dele havia agora um tom de autossatisfação, como se achasse que tinha uma quota parte nas criações da natureza. Bom, tinha sido Jeb a descobrir e a aperfeiçoar aquele lugar. Aquele orgulho teria alguma justificação. Não gostamos de desperdiçar pilhas e a maior parte de nós conhece este piso de cor. No entanto, como é a tua primeira vez, podes iluminar o caminho com isto. Jeb tirou uma lanterna do bolso e estendeu-me. A visão daquele objeto trouxe-me à memória o momento em que ele me tinha encontrado, a morrer no deserto, e percebeu o que eu era ao ver os meus olhos. Não sabia por que motivo aquela memória me entristecia. Não tenhas ideias disparatadas sobre as hipóteses de o rio te levar para fora daqui, ou coisa parecida. Assim que a água submerge, já não volta a aparecer, avisou-me ainda. Parecendo-me que Jeb aguardava uma reação ao seu aviso, dirigi-lhe um sinal afirmativo, acenando com a cabeça. Peguei devagar na lanterna que ele me estendia, tendo cuidado de não fazer qualquer movimento rápido que o inquietasse. Ele dirigiu-me um sorriso de encorajamento. Segui rapidamente as suas indicações. O som da água a correr não me aliviava a sensação de desconforto. Não me sentia nada bem ao sair do ângulo de visão de Jeb. E se houvesse alguém escondido nestas grutas, prevendo que eu acabaria por ir até ali? Será que ele se aperceberia da luta no meio da cacofonia de correntes? Dirigi o foco de luz para cada ponto da sala de banhos, procurando detectar um qualquer sinal de emboscada. As sombras, estranhas e vacilantes que ele originava, não eram tranquilizadoras, mas não detetei quaisquer motivos para receio. Na verdade, a banheira de Jeb, negra como o breu, tinha mais o tamanho de uma pequena piscina. Seria impossível detectar ali uma pessoa submersa, enquanto esta conseguisse suster a respiração. Apressei-me a atravessar a fresta, ao fundo da sala, fugindo da minha imaginação. Sem Jeb, junto de mim, sentia-me quase dominada pelo pânico. Não conseguia respirar com normalidade. Mal suportava o som da pulsação que sentia acelerar nos ouvidos. Fiz o caminho de regresso ao espaço dos rios, mais a correr do que a andar. Encontrar Jeb ali, de pé e sozinho, na mesma posição, foi um bálsamo para os meus nervos em frangalhos. A respiração e os batimentos do coração serenaram. O facto de este humano disparatado me dar tanta segurança era algo que não compreendia. Julgo ser aquilo que Melanie referira como tempos de desespero. Não é mal de todo, pois não? Perguntou ele, com um sorriso orgulhoso no rosto. Voltei a acenar-lhe com a cabeça e devolvi-lhe a lanterna. Estas grutas são uma grande dádiva, comentou, enquanto iniciávamos o caminho de regresso à passagem escura. Sem elas nunca iríamos conseguir sobreviver com um grupo destes. A Magnólia e a Sharon viviam muito bem, escandalosamente bem, lá em Chicago, mas a arriscar demasiado a sua sorte. É muito bom ter de novo uma comunidade. Isso faz com que me sinta profundamente humano. Voltou a segurar-me pelo cotovelo enquanto escalávamos os degraus toscos. Lamento as instalações que te arranjamos. Foi o lugar mais seguro que me ocorreu. Fico espantado por aqueles rapazes terem dado contigo assim tão depressa. Jeb suspirou. Bom, o Kyle consegue ficar bastante entusiasmado. mas parece-me que o faz com a melhor das intenções. O que ele tem de conseguir é habituar-se à maneira como tudo vai ser a partir de agora. Talvez consigamos arranjar algo mais cómodo para ti. Vou pensar nisso. Mas enquanto estiver ao pé de ti, pelo menos não precisas de te arrastar para aquele buraco exíguo. Se quiseres, podes sentar-te ao meu lado no corredor. Embora com o Jared... A sua voz extinguiu-se. Fiquei admirada ao escutar aquelas palavras, que encerravam um pedido de desculpas. Havia ali muito mais gentileza do que a que podia esperar, mais solidariedade do que imaginava ser possível esperar destes humanos em relação aos seus inimigos. Num gesto hesitante, afaguei ao de leve a mão que pousava no meu cotovelo, tentando comunicar que compreendia e que não iria causar problemas. Tinha a certeza de que Jared preferia, de longe, manter-me afastada da sua vista. Jeb não teve dificuldade em interpretar a minha mensagem silenciosa. Aqui está uma rapariga ajuizada, comentou ele. Vamos arranjar uma maneira qualquer de resolver isto. O Doc pode limitar-se a tratar dos humanos. Tu és muito mais interessante viva, acho eu. Os nossos corpos estavam suficientemente próximos para ele conseguir sentir-me a tremer. Não tenhas medo. Agora o Doc não te vai incomodar. Não conseguia parar de tremer. Jeb apenas podia fazer uma promessa em relação ao agora. Não havia a garantia de que Jared não viesse a decidir que o meu segredo era mais importante que proteger o corpo de Melanie. Sabia que esse destino me iria levar a desejar que Ian, na noite anterior, tivesse logrado os seus intentos. Engoli em seco, ressentindo-me da zona contundida. A dor parecia atravessar-me o pescoço e atingir a parede interna da garganta. Tu nunca irás saber de quanto tempo dispões, afirmara Melanie há muito, quando o meu mundo estava ainda sob controle. As palavras dela ecoaram na minha cabeça quando voltámos a penetrar na grande sala, a praça principal da comunidade humana de Jeb. Tal como na primeira noite, ela estava cheia, com todos os presentes a fuzilarem-nos com olhares que explodiam de fúria e de traição ao dirigirem-se para ele, e de assassínio ao pousarem em mim. Mantive os olhos fixos no chão de rocha sob os meus pés. Pelo canto do olho, vi Jeb de novo com a arma em riste. De facto, era apenas uma questão de tempo. Sentia-o naquela atmosfera de ódio e de medo. Jeb não iria conseguir proteger-me durante muito mais. Foi um alívio arrastar-me através da fresta estreita, antevendo o labirinto sinuoso e escuro e o meu esconderijo minúsculo. Ali havia a esperança de ficar sozinha. Atrás de mim, um sibilar de fúria, que parecia provir de um ninho de cobras enfurecidas, ecoou na enorme caverna. O som levou-me a ansiar que Jeb me conduzisse pelo labirinto num passo mais veloz. Este riu-se por entre dentes. Quanto mais tempo passava com o tio de Melanie, mais estranho ele me parecia. O seu sentido de humor baralhava-me, e o mesmo acontecia no tocante às suas motivações. Às vezes isto torna-se ligeiramente enfadonho, não é? Murmurou ele para mim ou para si. Com Jeb era difícil saber. Talvez quando eles deixarem de estar chateados comigo, cheguem à conclusão de que gostaram da animação que lhes estou a proporcionar. O nosso caminho, através da escuridão, contorcia-se de forma serpenteante. Não me parecia nada familiar. Talvez Jeb estivesse a fazer um percurso diferente para me manter desnorteada. Pareceu-me que este nos levou mais tempo, mas por fim avistei a ténue luz azul a cintilar junto à curva a seguir. Comecei a mentalizar-me, imaginando que Jared poderia estar lá de novo. Se estivesse, sabia que ele ia estar furioso. Tinha a certeza de que não estaria de acordo com aquela excursão proporcionada por Jeb, por muito necessária que fosse. Assim que dobramos a esquina, vi que havia uma figura curvada, encostada à parede, ao lado do candeeiro, projetando uma longa sombra em direção a nós, mas que não era de Gerard, obviamente. A minha mão crispou-se no braço de Jeb, num espasmo instintivo de medo, e então olhei mais atentamente para o vulto que nos aguardava. Era mais pequeno que eu, o que me levara a concluir que não seria de Gerard, e mais magro. Pequeno, mas também demasiado alto e franzino. Mesmo à luz tenue do candeeiro azul, vi que a sua pele estava colorida pelo sol, num bronzeado denso, e que o cabelo sedoso lhe caía indomável nos ombros. Os meus joelhos fraquejaram. A mão, que o pânico me levara a crispar no braço de Jeb, permaneceu ali em busca de apoio. Bom? Por amor de Deus! Exclamou Jeb, notoriamente irritado. Aqui já não se pode manter um lugar em segredo por mais de 24 horas. Diabos me levem! Fico passado com isto! Cambada de bisbilhoteiros! A sua voz perdeu-se por entre resmungos. Não tentei sequer compreender as palavras dele. Estava bloqueada na batalha mais violenta da minha vida, de todas as vidas que tivera. Sentia Melanie em cada célula do meu corpo. As extremidades dos nervos vibravam, identificando aquela presença que lhe era familiar. Os músculos estremeciam, antecipando o impulso dela naquela direção. Os lábios tremiam-me, tentando abrir-se. Inclinei-me para a frente, na direção do rapaz, no corredor, com o corpo a estender-se, porque os meus braços não o iriam fazer. Melanie aprendera muito nas escassas vezes em que lhe tinha cedido ou em que perdera o controle a seu favor. E eu debatia-me com ela, apelando a todas as forças, de tal maneira que o meu sobrolho se cobriu de gotas de suor. No entanto, agora não estava a morrer no deserto, nem estava fraca e tonta ou apanhada desprevenida pela aparição de alguém que dera como perdido. Sabia que este momento haveria de chegar. O meu corpo demonstrara uma boa capacidade de recuperação e curava-se depressa. Estava a readquirir as forças. As energias do meu corpo alimentavam de energia o meu controle, a minha determinação. Impelia a minha hospedeira para fora dos meus membros. Afugentei-a de cada espaço que ela ocupava. Arrastei-a para os recantos mais afastados da minha mente, onde a encarcerei. A rendição dela foi súbita e total. Ah! Suspirou. E aquilo foi quase um gemido de dor. Senti um remorso estranho assim que a derrotei. Já sabia que, para mim, ela era mais do que uma hospedeira resistente, que tornava a minha vida desnecessariamente difícil. Tinha-me nos tornado companheiras, até confidentes, durante as semanas anteriores vividas em comum, desde que a batedora nos unira contra o mesmo inimigo. No deserto, com a faca de Kyle sobre a cabeça, eu tinha ficado contente, porque se tivesse de morrer, não era eu quem mataria Melanie. Mesmo nessa altura, ela era mais do que um corpo para mim. Mas agora, parecia ser algo mais do que isso. Lamentei causar-lhe aquela dor. Contudo, era necessário, e não me pareceu que ela o compreendesse. Qualquer palavra errada que pronunciássemos, qualquer ação que não fosse devidamente ponderada, equivaleria a uma execução sumária. As reações da minha hospedeira eram demasiado impulsivas e emotivas. Ela podia arranjar-nos problemas. Agora tens de confiar em mim, disse para ela. Estou apenas a tentar manter-nos vivas. Sei que não acreditas que os teus humanos nos possam fazer mal. Mas é o Jamie, murmurou ela. As saudades que ela sentia do rapaz eram tão intensas que os meus joelhos voltaram a fraquejar. Tentei observá-lo com imparcialidade. Um adolescente de rosto sombrio, com as costas curvadas contra a parede do túnel e os braços cruzados rigidamente contra o peito. Tentei encará-lo como um estranho e preparar a minha resposta, ou falta de resposta, consoante o caso. Tentei, mas falhei. Ele era o Jamie. Ele era adorável. E os meus braços, os meus, não os de Melanie, asseavam por o abraçar. Os olhos encheram-se de lágrimas que deslizaram pelo meu rosto. Só podia esperar que elas não se vissem àquela fraca claridade. Jeb, disse Jamie numa saudação mal-humorada. Os olhos dele passaram levemente por mim e logo se desviaram. A voz dele estava tão grave. Era possível que ele já estivesse tão crescido? Percebi, com uma pontada de culpa, que acabara de me esquecer do dia em que ele fazia 14 anos. Melanie tinha-me mostrado esse dia e eu percebi que ele coincidia com o outro em que pela primeira vez sonhara com Jamie. Ao longo das horas em que recuperara a consciência, ela tinha lutado tanto para conservar a sua dor em segredo, para ocultar as suas memórias de modo a proteger o rapaz que este tinha emergido dos seus sonhos.